09, voe direto Máximo. Autorizado Máximo com 1099. Máximo, Mike Oscar, Papaz, Serra Oscar. Máximo com 1099. Câmbio Tetra Recife 288, antena 260, 1099. 388-260, 1099. Márcio da Colombo 301198. 198, obrigado, uma boa noite. Patrulha, boa noite. 19, 705 de Bosco. 705, boa noite. Contato radar, vou para nível 360 via Delta. Via Delta, 360. Pode voar de Astro Linda? Pode voar de Astro Linda. Pode voar de Linda, obrigado. A 3258, boa noite, oceano identificação, autorizado chegar da Mari. Após Sabog e voa ITAP, descida para nível 050, altímetro em Salvador, 109. Após Sabog vai voar ITAP e confirmando o crédito para 050. Ativo 050, altímetro 109. 050. Confere para Guarulhos, nível 360 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda Motiva. Viantas 10 até Tabaté. 5515 ao transponder, controle 119, decimal 8. 2043 aprovado, Guarulhos 360, pêndulo 10, decola da 10, curva direita da El, Leda Motiva. Transponder ao 5515, 198, controle, gol 2043. Correto, sempre para pressionamento 2043. Para chamar pronto, obrigado, 2043. 305, chame Centro Recife 133, decimal 25. 3325, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, Oxalé 62, com 9, solicita acionamento na posição posterior que estiver. Confirma, Oxalé 6259? Confirma. Foi 6259 que solicitou acionamento na posição? Isso. Cliente, vem para o pushback, 6259. Chama lá. Oxalé 62, só pra pushback 7. Autorizado, deixando para o táxi. Toma lá. Desse 58, deixa para 2010, livre da restrição de altitude em táxi. Santa Cipi, como zero. Sim, está passando aí 258. Thank you. Arthur Oxanã 6259, para início do táxi. Altura 6530, Galeão, tem 1944 agora. Oi, 118, decimal 95, pode chegar na 011, até o voo. 1895, 1011, está ajustado, tem a 2,5. Oi, Salvador, Oxanã 6259.00, pronto. 259, linha decola no 0140.04. A linha decola no 0625. Na 325, está voando Serra Vitor 366. Estimativo, Serra. Prazer em interceptar. Autorizado, 3850. Motor de Salvador, 8 de noite, Oxanã, 6310, informação Atrás. Oxanã, 3310, boa noite, senhor. Identificação, autorizado via chegada Mário, descrito ao nível 050. 050, aguardamos, se possível, por onde dono, Oxanã, 6310. Autorizada para ficar bug do número 6310. Tudo é presente, obrigado, 6310. Circuito agora com a torre 118, decimal 95. Decimal 95, 3258, obrigado. Pra 10, 358, Torre. Boa noite, Torre. O 3858 está a meia milha do Serra Milton 372, baixado, checado. 3858, livre pouso no 0, 140.05. 3858, segue. Oxalá 6259, decolou os 481998. 98, boa noite. Boa noite. Boa noite, Oxalá 6259, decolou Ladael, passa 1400. Oxalá 6259, boa noite, contato radar, suba para nível 360 via Dael. Vindo 360, possibilidade de voar, ponte voar. Quem é a saída 6259? Ela vai manter o perfil? Afirmativo. Vai manter o perfil, 6259. Controle Gol 1096. Gol 1096, boa noite, cena identificação, autorizado via chegada Mari, destino até o nível 060. Via chegada Mari para 060, Gol 1096. Chico 9, voe Lida. Modo Lida, 6259. Solo 51, direito 211. Vem para o 3858, táxi autorizado via Alfa Juliette, Porto 02, boa noite. Alfa Juliette 02, tá 3858. Na 0 na Pro de Dona, está autorizado estima até 2010, altímetro no 011, autorizado a sinal ioleta, repetição na 0, informe estabilizado. Velocidade estatutária número 1. Leste para 2, meu perro com 1011, delivery leve, chama estabilizado. Ocean é a 6310. Já 96, via para 3010, altímetro 1010. A 1011, 1009. Boa noite. 9000 copiou? 3.010, Golno 096. 011 no altímetro. 1.011, Golno 096. Falando em 959, chame Centro de Recife em 133, decimal 25. Recife 133, decimal 25, por CNM 259. Já nas medidas para 2006, está autorizado o sinal de alerta que se repita 1 a 0. O final da mensagem foi cortado, autorizado 2000 pés, autorizado LSX-ray da 1-0, voo 1096. Ativo. Localizador já visual, ouça NR6310. NR6310 agora com a torre 1895. 1895, agora, entrega você. Boa noite, Ocean Air 6310, final IRS 10 baixo e travado. Ocean Air 6310, livre pouso no 0, 120.06. 120 com 06 tem livre pouso no 0, Ocean Air 6310. 0050, altímetro no 011. No 011, 050, chegar na marcha 3662. Localizador, pista no 0 à vista, voo no 096. 096 completa agora com a torre 1895. 1895 no 096. Salvador, boa noite, voo no 096, ILS no 0, pista à vista, trem checado. 096, última aproximação, aguarda a pista livre. Poxa. Por favor, de tapa, tá 3662. Pouso no 0, vento 130, 05. Autorizado, pouso no 0, voo no 096. 63, 10, 23 em Salvador, Alfa Juliette, por 01. Alfa Juliette, 01, muito obrigado, você deve ter ligado. Gol 2043, pushback, acionamento, posição 8. Posição 8, solicitando o táxi. Júlio, chama táxi, gol 2043. Minha sala 05, direita 2-1-1. Direita 2-1-1, obrigado, boa. Salvador, muito boa noite, vou Uno 096, Lebron. Uno 096, boa noite, táxi de Alfa, me chame isso, Juliette. Alfa, Juliette, 096. Salvador 2043, pronto para o táxi, 152, Galeão 3050. Confirma apenas a alternativa? Galeão. Táxi via Pátio, Índia, confeccionando a torre 118, decimal 95, ajustando a 011, morro. 2011, ele diz táxi, Pátio, Índia, 1845, regulagem. Obrigado, boa noite. Obrigado, Patrícia. Eu sou para 2010, altímetro 10, 1, 0, 11, está autorizado o sinal ILS, eu fiquei aqui só no zero. 3.0.1.1, autorizado o sinal ILS, X-ray na 1.0, 3.6.6. Juliette com 109. 109 da companhia, Juliette com 9, 1.0.9. Boa noite, gol 2043, 1410 da AELBS. AEL, Luiz da Ponte. Gol 2043, boa noite. Contato radar, vou para nível 360, via da AEL. Sobe via 360, gol 2043. informação e a gente confere. Para Galeão, nível 360 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda, Irumi. Viatas no vender 857 até Monsu. 5533 do transporte, controle 119.8. Autorizado Galeão, nível 360. Decolada 10, curva direita, da El, Leda, Irumi. Ampla na vendedora 57 Monsu. 5533, transponder, controle Salvador, 119.8. Correto, será posicionamento? Chama a letra. Torre Salvador, boa noite. Tá 3662, GLS da 10. 3662, livre pouso no 0, 120, 05. Pouso autorizado na 10, na 3662. Uma 3 da presença e centro de controle por base. Papai e uniforme Bravo Alfa Vitor. Base,

Sou Salvador, boa noite, está 3662, está livrando via Foxtrot. 3662, boa noite, taxi via Alfa, me chame antes da Juliette. Estou usando Alfa, reportando Juliette, está 3662. Juliette 03. Cruzado Juliette para o 03, tá? 3662. Boa noite, a gente confere, prepara a subida Momo, Kong, Golf, Frati e aguarda cópia. Saída Momo. Kong, Frati. Frente de Momo, aqui, Frati. Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Apoio, Frati. Cópia, Frati. Cópia, Frati. O 963, aeronave da Tanta Arquiano, alguém do seu lado, 03, após o autorizado início do pushback, chama o táxi. Ok, visual com o TAM, vamos iniciar o pushback no 4, chama para o táxi, o aeronave 63.